Dá uma empinadinha jogando o cabelo, ela toda lindinha. Já que amor dos amigos, tá vendo que ela tá de marquinha. Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita. Ela não foi da minha cabeça, tá começando a levar. Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita. Ela não foi da minha cabeça, tá começando a levar. Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita. Ela não foi da minha cabeça. Tá patrocina putaria, não deixa fora. Só não pode abusar do meu malandro. Só não pode abusar do meu malandro. Só não pode abusar do meu malandro. Tem que ser trabalho lido pra ficar legal. Não vem jogando mulher, não vem jogando mulher. Vem devagarinho com a xereca. Vem devagarinho com a xereca. Já falei, olhei nos olhos, declarei e me dei. Só o básico pra nós, só esses.